nem vi você sair com outro rapaz. Quase não suportei, eu sofri demais. Eu nunca pensei que um dia fosse ver a mulher da minha vida me fazendo sofrer. Acreditava que a gente era como almas gêmeas. Você me amava, eu te adorava, mas meu mundo virou de repente. Você brincou comigo, me usou e só me fez chorar. Hoje eu posso acreditar que ninguém é de ninguém. Mas sei que isto vai passar e eu vou me acostumar que ninguém é de ninguém. Sair com outro rapaz, quase não suportei, eu sofri demais. Eu nunca pensei que um dia fosse ver a mulher da minha vida me fazendo sofrer. Acreditava que a gente era como almas gêmeas.